A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu realizou na noite de sexta-feira a apreensão de um adolescente de 14 anos em posse de uma arma de fogo. Foi por volta de 23 horas quando a equipe do Grupo Tático de Apoio estava em serviço de patrulhamento na região sul da cidade. Durante um dos patrulhamentos pela Rua das Palmas, no bairro Jardim das Flores, os guardas perceberam a movimentação estranha de um garoto e decidiram fazer a abordagem. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32, muito antigo, sem a marca aparente, desmuniciado. Ele foi então encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente para a lavratura do ato infracional pertinente. Os pais do garoto foram informados e solicitados a comparecer ao DEA para sua condução à residência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.